Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. Ouvintes de peso, invadimos o Nerdrops. Sejam bem-vindos ao quinto Nerdrops. É isso mesmo, meus amigos. Hoje eu fui abandonado pelas três bibas do nosso programa, né? O Argentone foi simplesmente viver sua relação amorosa com a Telefônica. O Sussi resolveu sumir. E o Guizão tá com um certo problema, tá com uma indisposição, tomou uma pílula do dia seguinte aí e tá com um probleminha. Então hoje a gente tá com quase o elenco completo do Papo de Gordo aqui, minha gente. E com o Conrad, que andava sumido. Olha aí. Eu estou de volta. Sinta-se um privilegiado. Aí você conseguiu trazer Conrad de volta para a gravação. Olha só você. Então, gente, se apresenta aí rapidinho. Olá, ouvintes do Nerdrops, aqui é o Dudu Salles do Papo de Gordo, e hoje estamos invadindo esse podcast com força e ignorância. O Polar já disse isso, seu redundante. É, meu Deus do céu. É, aqui também é o Lúcio do Papo de Gordo e não vou ter momento cultural aqui, graças a Deus. Vai, Flávio, você não queria falar? Não quero falar, não, vou ficar mudo aqui. Aqui é o Flávio do Vida com Loga. É, eu não faço parte mais do Papo de Gordo. Você rompeu relações com a gente, foi isso? Ah, nesse programa sim. É, senão eu não vou falar do Papo de Gordo, eu sou o Flávio do Papo de Gordo e do Vida com Loga. É, bom, eu sou o Conrad. É... Ok, vamos agora começar o programa. Filha da puta. Ai, ai, esse programa promete. Vamos para os e-mails. Nerd Mail. E nós vamos aqui com a leitura de e-mails do quinto Nerdrops. Comigo está aqui o Guizão. E eu me arrependo amargamente de não ter participado. Dudu Salles, me desculpa, cara. Então nós estamos aqui. Semana passada tivemos vários problemas relacionados à Telefônica, Tel e outras empresas de telecomunicações, as quais nós temos em profunda consideração em nosso coração. Que vão todos queimar no inferno, filhos da... Nossa, eu tô muito chateado mesmo, velho. Porra, o cara mandou um abraço pra mim no Twitter. Eu falei, pô, ganhei minha sexta-feira. Vou agradecer o cara, cast e tal. Aí o cara tava no cast e eu não tava. Então vamos nessa. Gente, pra começar a nossa sessão de comunicações, nós temos aqui a nossa promoção, nossa promocinha. Bem, nossa. Como vocês devem ter visto aí, e até ouvido, o Guizão tinha falado sobre o Papercraft do Nerdrops, e ele falou que ia rolar alguma coisa com relação a isso, e realmente vai rolar. Papercraft dificuldade 1, tá? Se você tiver só um lado do cérebro, você ainda consegue montar ele. Olha que beleza, olha como é fácil. Tá vendo? E é o seguinte, gente, vai ter mesmo, a gente vai fazer a nossa promoçãozinha aqui, que é simplesmente, você vai usar o Papercraft para tirar uma foto, e a foto mais criativa relacionada ao nosso Papercraft, e a mais inusitada, lembre-se do inusitado, cuidado com Two Girls e One Papercraft, pelo amor de Deus. Muito cuidado, nada de One Screwdriver e One Papercraft também. E é o seguinte, gente, a gente vai dar um tempinho pra vocês aí tirarem as fotos. Se quiser mandar vídeo, pode mandar vídeo. Se quiser subir no YouTube e mandar o vídeo, tá beleza. E a gente vai fazer a apuração dia 7 de setembro, tá? 7 de setembro a gente vai revelar quem foi o vencedor, que vai ganhar um maravilhoso action figure cedido pelo nosso amigo Argentone. Cara, é bem legal, vocês não vão se arrepender. Se possível, já vai ter fotos do action figure no post. Se não tiver, no próximo Nerdrops já vai ter. Então façam, que vai ser bem legal. Já começa a mobilização desde já, beleza? Ah, e outra coisa, nós estamos com a ideia aqui já pronta de um quadro novo, só que pra isso a gente vai precisar da ajuda de vocês. Então pra isso, mandem e-mails com seu contato Skype e telefone por e-mail, e não esqueça de mandar seu nome, de onde você é e idade, que vai servir bastante para nossa seleção, tá? Então mandem com o assunto quadro novo pra gente já poder separar. Então vamos agora para nossos e-mails e comentários, Guizão. Vamos lá. Bom, a gente tem aqui um e-mail de novo da Mariana Amaral, que já é nosso ouvinte. Oi, é a Mariana de novo. Eu não falei no e-mail passado, mas só pra constar, eu tenho 15 anos e moro no interior de São. Achei muito bom o Papercraft de vocês. Muito obrigado, viu? Foi o que fiz. Dizem que Papercraft... Ai, você fica nojento, né, cara? Muito louco. Tá, cara. Merda. Tão bobinho. Dizem que Papercraft é pra colecionadores que não têm dinheiro para comprar miniaturas boas. Mas acho bobagem. Não, eu não acho bobagem, não. Acho que é isso aí também. Já fiz muitas coisas. Mas como... Já fiz algumas coisas, como Mario, Luigi, itens de Zelda, etc. Aí ela colocou em anexo, a gente vai pôr no post aqui pra vocês darem uma olhada. Mas falando agora de Harry Potter, achei interessante o trabalho de David Heyman e David Barron. O Barun. Não tiveram medo de ousar e sair do mundinho colorido e magias bonitinhas dos filmes anteriores. A paleta de cores em cinza deixou o filme com cara gótica. Nossa, viu? Você entende do que fala, hein, mano? E agradou alguns, como eu, e desagradou outros. Só achei que a Gina teve muito destaque. Falou mais de 5 minutos dessa vez. Falou mais de 5 minutos desse filme, que é a soma de todos os outros filmes juntos. E o what the fuck foi aquilo de seus sapatos estão desamarrados? Uma observação pra quem viu esse filme e Senhor dos Anéis. O ator que faz Dumbledore é o mesmo que faz Gandalf. É, eu acho que essa é uma notícia. Essa eu já sabia. Então, essa também. Mas obrigado pela informação, viu, Mariana? Quando eles estão recuperando a Horcrux, há um ataque do Sméagol e um duelo com o Smaug. E como jogador de Prince of Persia desde os primórdios, estou muito ansiosa com o filme. Dá-lhe areia. Também quero ganhar dinheiro jogando Mario. Ah, acho que preciso de um manicômio. Aê, garota. PS. Ainda acho a voz do Argentone muito bonita, mas gosto da mistura de vozes de vocês e dos sotaques. Congratulações a todos, beijos e até o próximo Nerd Drops. Olha, quanto à questão da voz do Argentone, Mariana, eu acho que você perdeu nessa, porque o amor dele com a Telefônica é irrevogável e inacabável. Até porque na relação ele é a fêmea. Exato. Ele é o passivo da relação. E a Telefônica, como bom europeu... não nega fama, né? Não nega fama. Então vamos ao próximo e-mail da Kel, né? Olá, pessoas, é a Kel, de novo. Tudo bom? O Cast 4 estava muito bom mesmo. Ri muito quando citaram que a Rainha de Copas está uma verdadeira mini crack. Eu lembrei do trailer e realmente está. Mano, muito. Você bate a cabeça e fica fazendo tic tic tic. Continuando. Por gostar muito das obras do Tim Burton e do Johnny Depp, creio que mais essa produção ficará muito boa. Acho os dois uma dupla fantástica em que se completam. No bom sentido dos meninos. Eu não conheço o bom sentido dos meninos. Não. No bom sentido, meninos. Esse negócio de me entende e me completa é foda. Enfim, uma mega produção. Tem potencial. Uma coisa que sempre pensei em relação aos jogos que viram filmes é o sempre daquela mesma coisa. Uma merda foda. Nunca dão certo. Sempre mudam personagens, lugares, talvez a história. Acho que o único que tô botando fé é o God of War. Porque... É God of War. É God of War, caralho. Mas não vou me espantar muito se for muito ruim. O máximo que vai acontecer é virar mais uma modinha e as crianças de hoje pensarem que o filme é bom porque nunca jogaram. Mas notem, Silent Hill, Resident Evil, Tomb Raider, Final Fantasy... O primeiro, porque o Advent Children é legal. E até mesmo... É, o primeiro, né? Aquele dos alienígenas fantasmas. Cara, é muito louco aquele filme também, velho. Assim, não... Tipo assim, se ele não fosse um Final Fantasy, ele seria um filme muito louco. Ah, tá. E até mesmo filmes que acabam virando jogos, como Star Wars e o Wolverine. O jogo pode ser jogado, mas sempre a mesma coisa de bater, cansa. Sem contar Dragon Ball Evolution. Puta merda, que bosta é aquela? Olha, eu concordo com quase tudo que você disse, mas Silent Hill, que eu não concordo. É isso que eu ia falar, eu gostei. De Silent Hill. Meu, Silent Hill é uma das melhores adaptações que eu já vi, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Meu, ele não é igual a nenhum jogo, só que ele pega exatamente o que é o Silent Hill. Cara. Exato, ele pega a essência do jogo. Nossa, é lindo demais, cara. Ó. Eu assisti umas 3 vezes no cinema, eu comprei quando saiu, e quando eu passo na TV eu assisto, cara. Eu não me canso desse filme. E outro, Resident Evil, o primeiro eu acho muito legal. Ah, o primeiro pra mim é passável, os outros dois é que ficaram. Aí no final ela diz aqui que se revoltou, mas é isso, que ela não bota fé em jogos que viram filmes e vice-versa, que pra ela só serve pra enganar o público e fazer uma imagem ruim do jogo, ou do filme. E ela termina aqui que o e-mail ficou muito grande, mas vocês merecem. Continue assim e o cast está cada vez melhor. Beijos a todos e até a próxima. Um beijo. Beijo, Kel. Muito obrigado por ter mandado o e-mail. E olha, pensa bem no Silent Hill, dá uma assistidinha nele mesmo. Não pensa assim já achando que o filme é ruim, porque o filme é muito bom. Vamos agora aos comentários do nerdrops.com do último programa. Bom, tem o comentário aqui do Tessi, né? Ele disse que o cast estava bem legal, mas ele achou um pouco curto demais. Pô, essa foi a primeira música realmente boa que o aniversariante escolheu pro Nerd Drop. Será que o filme de WoW vai ter alguém enfiando o controle remoto no rabo? Eles podiam pôr alguém surtando no final, né, cara? O cara enfiando uma massa. Ai! Então, desse cara, ele foi bem curto mesmo, né? Como diz o acho que foi o PH do Cinema com Rapadura, né? Ele colocou o fone pra ouvir, o fone esquerdo, e quando ele foi colocar o direito já tinha acabado o cast. Ficou bem curto mesmo, cara, mas é que teve, como o Polar tinha dito, a gente tava paquerando o pessoal da TV, com o pessoal dentro do hotel, e eles são muito individualistas, né? Eles não gostam que a gente divida o nosso amor com o podcast. Então, tivemos um problema sério de conexão e acabou que teve pra aproveitar pouca coisa do que... Exato. Tivemos aqui o comentário do Ozão, que também o podcast ter sido bom, apesar de curto, né? Então, já tá aqui a explicação. Pô, esse Ozão mora no Japão, cara. É verdade, né, cara? É, ele faz música lá. Cara, da hora. Será que ele faz Vocaloid? Pô, quanto ao negócio do aniversariante... Você viu que foi um negócio da Argentone. Ele queria falar, na verdade, que o convidado escolhe a música. Mas aí ele falou o aniversariante escolhe a música. Aí virou, agora não tem mais agora, convidado, agora, é aniversariante. Agora todos estão cientes de que todo mundo que vier no Nerdrops está fazendo aniversário, beleza? E pra terminar, ele fala que é sempre bom ver o Tato junto dessa equipe fodástica e parabéns mais uma vez. Tem também o comentário do Stunts, que ele disse: eu tenho medo de Tartarugas Ninja novamente nos cines em live action, cara. Todo mundo tem. Mas tomara que dê certo. Pô, o Sus tá quieto, nunca mais falou super legal. E que... e já que a onda... Aí, meu, tá super legal. E já que a onda Transformers, abraço aí pra vocês, parabéns pelo cast. Pô, Stunts, valeu, cara. E o Susi, no coração dele, ele fala, viu? Pode ficar tranquilo. E pra terminar, nós temos aqui o Samuel Varela, do Ceará. Você sabia que o Samuel faz parte lá do Baú Pirata? Um abraço pro pessoal do Baú Pirata, pro Jabu e pra todo mundo aí. Sério mesmo, cara? É, o Pirata Cast é um, cara, que não sai do meu iTunes. Tá assinado lá e eu sempre espero aparecer alguma coisa. Então lá, ele comentou aqui, mais um episódio muito bom. Gosto da maneira como vocês dividem o programa entre HQ, cinema, série, etc. Além de ser muito informativo, é também muito divertido. Valeu, gente. Abraço. Um abraço pra você também, Samuel. É isso aí, minha gente. Então, muito obrigado pelos comentários e e-mails. É a maneira da gente saber se vocês estão gostando ou não. Continuem correspondendo com a gente. E vamos agora para o nosso quinto programa com o pessoal do Papo de Gordo, que tomou de assalto aqui a coisa. Ai, cara. E mais uma vez, no dia que eu me arrependo muito, cara, de não ter participado. Ah, para de chorar. Falou, gente! Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Lesbian Vampire Killers nos cinemas brasileiros. Tron Legacy ganha novo nome para o elenco. O Procurado 2 começa a ser rodado em 8 semanas. Kevin Feige fala sobre os Vingadores. E o filme do Pantera Negra ainda pode acontecer. Estará King Kong de volta às telas? Filmagens do remake de Karate Kid prosseguem. Fã propõe filme adulto a Megan Fox. Saiba mais detalhes de XXX3. Homem de Ferro 3 terá Favreau na direção? Titanic será relançado nos cinemas. O Lobisomem é adiado mais uma vez, e quem se importa? Velozes e Furiosos 5 a caminho? Troca de atrizes na série Crepúsculo gera confusão. Ridley Scott confirmado em Alien. Transformers 2 ultrapassa a bilheteria de Episódio 3. Diretor de Jogos Mortais que ressuscita filme de Castlevania. E essa semana tivemos também que a Lesbian Vampire Killers vai ser lançada no cinema brasileiro. E isso tem deixado o pessoal bem animado, né? Porque quando o pessoal viu o clipe, ninguém acreditou que esse filme viesse parar aqui, até porque ele é em inglês. E nota que o apresentador João Gordo da MTV vai fazer participação da dublagem. Ele vai dublar quem? Vai ter dublagem. Ele vai dublar qual das vampiras? Uma das lésbicas que são vampiras. É, qual das vampiras que o João Gordo vai dublar? A vampira que voltou a ser mulher, traiu o movimento. E a outra vai ser o dado do lado dela, né? Cara, um filme chamado Matadores de Vampiras Lésbicas não tem como ser ruim, né? Vampiras lésbicas assassinas, né? Não, são assassinos de vampiras lésbicas. Lésbicas assassinas de vampiras ou vampiras não. Assassinos de vampiras lésbicas. Ou seja, os caras são burros, não sabem se divertir, né? Nossa, é. Agora, esse daí é um filme que eu achei que ia vir direto pra DVD aqui no Brasil, cara. Não imagino. Pela imagem. Pela imagem, filmes. Deve sair em poucas salas, né? Eu acho que esse é a ideia. Ah, sim. Vai ter uma distribuição pequenininha, né, cara? Mas eu achei que não ia vir pra cinema, não, esse daí. Eu achei que ia vir direto pro DVD. E sobre Tron Legacy, além do trailer, né, teve também a confirmação de que tem um novo nome no elenco, que é o de Michael Sheen. Ele participou do Anjos da Noite, A Rebelião, no papel de Lucius. E também fez esse último filme que foi premiado com alguns Oscars, que é o Frost Nixon, que teve o Champagne. E eu não faço a menor ideia de quem seja esse cara. Cara, eu não consigo associar o nome à pessoa. Velho, pelo que eu vi desse trailer aqui, a sequência das motos, pelo menos, tá muito legal. Tá muito legal. Muito, muito, muito legal. Que já é um bom sinal, porque mostra em referência ao filme original, né? A maioria das pessoas que forem ver, forem como eu, que não lembram praticamente nada da história de Tron, parece que tá com um bom começo. Olha, sinceramente, eu acho que ninguém lembra da história de Tron, cara. Todo mundo só lembra dessa parte da moto, porque foi o que marcou. Exatamente. Eu não consigo lembrar de nada da história. Você me perguntar o que era a história do Tron, não faço a menor ideia. Eu não sei nem como é que o Jeff Bridges ia parar. Eu lembro daquele efeito especial do cara sendo desintegrado por um raio laser no computador e depois entrando na máquina. Pois é, mas eu não faço a menor ideia de como isso aconteceu. Ah, um detalhe interessante também é que essa moto, ela produz aquele feixe de luz, né, de laser, e quando a outra moto cruza, ela também é destruída, assim, né, então tem esse efeito de arma também, né. É igual no Nibbles, lembra do Nibbles? Mesma coisa. É aquele joguinho da cobrinha que você joga duas na mesma tela e uma tem que bloquear a outra. É. Sim. Exatamente. Tanto que o legal de você jogar Nibbles era que você podia imaginar que isso tava acontecendo, né. Aqui tá um saco, mas lá dentro deve tá legal pra caralho, né. Elas devem estar se divertindo uma barbaridade, né. Era uma época que o videogame estimulava a imaginação, né? Porque a gente tinha que ser muito criativo pra achar legal aqueles jogos de Atari e coisas do gênero. Você viu um pixel preto, tinha que imaginar que era uma mulher gostosa de 4, né, cara? É foda, meu. Pior que existiam realmente esses games pornô, assim. Eu lembro de umas coisas. Nossa, eu lembro que do Atari. É. X-Men, Custer Revenge. Pô, no Atari eu lembro do Custer Revenge, meu. Custer Revenge era muito legal. Custer Revenge era muito legal, muito divertido. Só que tinha todo aquele negócio de que tava estuprando a Índia, que hoje em dia o pessoal critica. Assim, o mundo politicamente correto é chato, cara. O mundo politicamente correto não tem humor, a verdade é essa. É, o humor do mundo politicamente correto é o Zorra Total. Zorra Total é o humor do mundo politicamente correto, ou seja, é um saco. E só pra fechar as notícias sobre Tron Legacy, a gente tem que o tema principal do filme vai ser feito pelaquela dupla francesa Daft Punk, e que você pode acessar o tema só clicando no link que vai estar aí no post. Oh, fantástico, cara, eu achei isso chatinho. Mas não, eu acho que combina Vai chamar Tron Legacy? Vai ser uma continuação ou vai ser uma refilmagem? Não, vai ser uma continuação, só que eu acho que é Legacy pelo fato assim, o Jeff Bridges tá lá no mundo do Tron, e o filho dele vai atrás dele. Ah, tá. Legacy, pai, o escambau. Legal. Isso tem tudo pra dar um jogo muito bom. E o interessante é que eles, em vez de optar por um hiperrealismo nos cenários dentro de Tron, eles optaram mesmo por deixar aquela coisa fazendo vezes de, isso aí é uma realidade virtual, sabe? Então você percebe algumas renderizações e tal, é bem interessante. Ah, cara, mas se os caras refinassem isso daí, ia perder todo o charme que tinha. Pô. E o desenvolvedor do jogo tá dando graças a Deus, né? É. Não vou ter muito trabalho aqui, não. Com certeza. E o King Kong ainda pode ganhar o prequel? Prequel do King Kong, só se colocarem o Andy Serkis pra fazer captura de movimento de novo. Um torre com o Mario correndo atrás de barris, não é isso? Barris em flama. É, alguém. Mas alguém vai ter. Alguém tem dúvida que isso aí vai sair direto pra DVD aqui no Brasil? Cara, que graça, não sei não, hein, cara. Não aposto muito nisso, não, hein? Qual é o do King Kong, cara? Qual a história? É o bebê Kong, é pra qual é antes, pô? Antes dele ir pra lá e aconteceu o quê? Antes dele virar o gurigão fudidão que domina a ilha, entendeu? É quando tinham outros gurigões fudidões ali na ilha também. É, eu acho que eles vão aproveitar pra mostrar muita treta dele com aquele dinossauro. Os dois eram colegas de escola, o dinossauro roubava o dinheiro do lanche dele, né? Exatamente, meu. Tem o primo Donkey Kong, tem a... aí aprendeu a jogar barris nos outros. Vai especial da Monga, mulher gorila. Vai mostrar ele brincando com Barbie, né? Por isso que ele tem essa obsessão com mulher loira, né? Ah, que piada podre. Essa foi ridícula, Conrad. Pelo amor de Deus. Não, tá bom. Não presta. Que Kong pula essa, por favor. É, vamos pro Karate Kid, né? Porra, pula essa também, pelo amor de Deus. Não, essa Karate Kid tem de comentar, pô. Peraí. filmagens do remake de Karate Kid prosseguem. Já começou que o Karate Kid virou Kung Fu Kid, que fizeram o favor de lembrar as pessoas, já que o filme se passa na China, não podia ser Karate. Karate é japonês, é Kung Fu. Já começa por aí, né? Mas você sabe que o Karate nasceu no, na China, né? E foi pro Japão depois, né? Foi na época de Marco Polo, não foi? Não, mas bom, tudo, todas as artes marciais japonesas surgiram na China, né? Na verdade, o Japão nasceu na China. Mesmo o ninja, que todo mundo acha que é uma coisa japonesa, ela é chinesa, na verdade. Mas pensando no Jack Chan, cara, tinha que chamar Kung Fu, não tem como chamar Karate. Porque o Jack Chan é cara do Kung Fu. Então por que chama porcaria de um remake do Karate Kid, não um filme novo chamado Kung Fu Boy? Mas é que nem aquele negócio, se você vai lançar o Kung Fu Kid sem nenhuma referência a Karate, você vai começar um novo nicho de mercado. Agora, se você puxa Karate Kid, todo puxa mundo que lembra do Karate... Exatamente, você vai chamar... Primeira pergunta, ele vai lavar carro? Segunda pergunta, vai ter que... Duvido. Não, ele vai lavar rickshaw. Se não tiver pose da garça e lavando carro, não tem. Mas aí que tal, cara? Pelo que dá pra ver pela notícia, primeiro, o Jack Chan não é o Sr. Miyagi, ele é outro personagem, Mestre Han. O filho lá do Will Smith não vai fazer o Daniel LaRusso, ele é um outro personagem chamado Dre, aparentemente. É aquela coisa. Sim, porra, mas não é a mesma história. E o pior é que parece que o Mestre Han vai ver que ele tem potencial pra Kung Fu a hora que ele vê o carinha jogando Wii. Juro por Deus, cara! Cara, por que eles fazem a referência a Karate Kid? É só pro pessoal que assistiu o Karate Kid e gostou, fica xingando, né? Exato, porque bem ou mal, que seja uma merda, mas o cara vai lá pra assistir pra ver qual é. Exatamente, pra depois ficar xingando, né? Não, e tem uma coisa, o que tem de fã do Jack Chan nesse mundo não é brincadeira, cara. Eu conheço um monte. A brincadeira é grande, né, meu? Só de chinês é 1 bilhão. Pois é 1 bilhão, cara. É 1/6 da humanidade só. Não, que nem o filme do Bruce Lee, que já escolheram quem vai ser o ator, não sabe nem quem é o diretor. Mas sabe quem vai ser o pai dele? Quem vai fazer o pai dele? Porque o cara já tem 100 filmes no currículo. 90 são chineses. Nossa. Você nunca ouviu falar dele aqui, mas tem 1 bilhão de pessoas que falam que ele é o máximo, entendeu? Os americanos querem pegar esse mercado chinês aí de qualquer jeito, né? Ah, com certeza. Eles não são besta, né, meu? Besta é nós que tá fazendo produto aqui, mercado interno, né? Não me interessa se o filme vai se chamar Kung Fu Kid, Kung Fu Boy, Karate Kid. Cara, só por recontar a história do Karate Kid e ter o Jack Chan já é um motivo pra assistir. Vai ser uma merda, com toda certeza, mas eu vou ver ainda assim. Olha, pra poder falar que é uma merda. Eu tenho vontade de assistir também, cara. Eu vou com uma camisa do Pet Morita. Mas o Karate Kid primeiro, cara, é um dos filmes que eu mais gosto. Por que não chamaram lembro da minha infância, cara. E por que não chamam o Ralph Macchio pra fazer o personagem de novo? E continua com a mesma cara de moleque, meu. Ah, mas o mais legal não era o Ralph Macchio, né, cara? Era o Sr. Miyagi. E ele morreu em 2005. Que era, pior de tudo, que ele era havaiano, né, cara? É muito louco isso. É. Pô, mas cara, ele pegar em CGI, né? Fazer um... Batmobile tem CGI. Não, é só colocar o Yoda, cara. Porque o bonequinho do Yoda é a cara do Sr. Miyagi. Ok, depois dessa. Depois dessa acabou. Corta, né, pra próxima. Fã propõe filme adulto a Megan Fox. O que aconteceu? O carinha chegou lá, tava rolando o painel do Jonah Hex. Aí chegou um fã nela, passando por jornalista, e chegou na chincha mesmo, fez a pergunta dele. Eu tenho uma câmera de filmar Sony. Ela não tem alta definição, mas faz filmagens boas. Enfim, acabo de me formar e quero crescer profissionalmente. Você gostaria de participar de um filme pornográfico? Eu mal posso esperar pra ver como fica em 30 minutos de filme. Profissionalmente, tô sabendo, né? Bom, ele não vai aguentar 30 minutos, né? Pra começar, mas... Ih, é pro Conrad tirando onda. Quer dizer que você aguenta, Conrad, é isso? Um pouquinho mais, inclusive. É porque daí... Não, eu... Tchau. E fazer uma piada comigo mesmo, cara. Eu não bastava todo mundo me zoar, eu ia zoar comigo mesmo. Não, melhor não. Olha, assim, só o fato de o que o cara propôs a Megan Fox é algo que eu tenho certeza que a maioria dos homens do mundo gostaria de propor também, né? Só que ninguém tem essa cara de pau ou a proximidade para tal. Não, mas o cara foi levado por seguranças na hora exata, né? Ah, mas será que ele foi pego? Porque a segurança dele tava sendo uma merda, porque o cara conseguia entrar na coletiva e fazer uma pergunta como se fosse jornalista? Ah, cara, mas aquilo lá também é um formigueiro de gente, aquela porra, né, meu, daquela convenção, né? Não, e o cara faz a pergunta no microfone, meu. Ah, cara, não, não deve ser difícil você conseguir se passar pra imprensa, meu. É, na boa. Diploma, né? Exato. Mas aí, e a reação dela, como foi? Tem um videozinho aí, cara. Ela fez, yes. Aí, nesse momento que ela fez o yes, todos os nerds do lugar atingiram o orgasmo ao mesmo tempo. Ela deu uma risadinha, né, nas cadeiras, né? Cara, tiveram que isolar a sala até o final da convenção. Você vê aquele bando de nerd derretendo no meio da sala. Não, mas ela deu uma risadinha com uma vontade de quem... Então. Tipo, depois a gente conversa. Passa lá no trailer. Ah, rolou um requeijão danado aí. Requeijão? O que que é isso? Ah, o cara ficou preso no quarto do faxineiro até o fim do evento. Depois de propor um filme pornográfico pra mulher, meu? É, tem razão. Prequel de Alien com o Ridley Scott, né? Esse é, hein? Ó, esse promete. Ou vai ficar muito bom, né? Vai ficar uma merda sem tamanho, né? Fazendo um prequel, ou ele faz um gladiador, ou ele faz um a cruzada, né? Não, a cruzada não, pelo amor de Deus, né? Pensamento positivo aí, porque senão... Nossa, apesar de que eu não acho a cruzada tão horrível assim, meu. Ah, cara, falta alguma coisa aqui nesse filme. Falta muita coisa. É que não é, a cruzada sofre com a comparação. Bicho. Você assiste Gladiador, que foi o trabalho anterior dele, aí pega a cruzada. Não tem mas como assim, comparar. Se você pegar o texto mesmo, né, os diálogos, é bem inferior ao Gladiador, sim, né? Sim, eu não tô dizendo aquele ator também, eu não lembro o nome dele, o Orlando Bloom. Sim, é muito mesmo? Ruim. Tá, eu não tô dizendo que é um filmão, o que eu tô dizendo é que a comparação é injusta. Sim. Porque o filme anterior dele foi o Gladiador. O que não é o caso do Shyamalan, né? O problema dele também é a comparação. Eu ia falar agora, de qual? Então, tudo é perdoável, né? Do Shyamalan. Depois que ele fez esse sentido, ele não acertou mais porra nenhuma, né? De novo, mas se você pegar o Corpo Fechado é um filme muito legal. Só que Corpo Fechado sofre da comparação com o Sexto Sentido. Ele é inferior a Sexto Sentido, mas é um filme muito bom. De Corpo Fechado pra frente, realmente, ele só fez merda. Corpo Fechado é muito legal. Porra, Corpo Fechado é todo o mito do super-homem ali. Tem um monte de sutilezas de trilha sonora, do roteiro, e tudo é muito bem amarradinho. O problema é que só que todo mundo querer o final impactante. Eu só assisto o filme pelo final impactante do filme dele. Pois é, esse é o problema. Ele criou uma armadilha pra si mesmo, né? Exato. Quando não tem o final impactante, quando não tem o gancho impactante no final, você fala, pô, mas não é um filme dele. Só que ele nunca vai conseguir fazer um gancho como ele fez o do Sexto Sentido. É por isso que eu acho que ele tá partindo, por exemplo, agora que ele vai fazer a adaptação do Avatar, daquele desenho da Nickelodeon. Ele tá dando fazer outra coisa. Ele vai se enveredar em outra coisa pra fugir desse estigma dele aí, porque, nossa... Ele tentou fugir disso no... Lady in the Water, né? Esse aí ele conseguiu fugir pelo fato que foi uma merda do começo ao fim, né? Pois foi... cara, mas é que esse daí ele tentou ser uma fábula e tal. Olha, eu vou falar uma coisa, cara. O gancho que ele fez também não funcionou, foi muito esquisito isso daí. Mas olha, é uma tentativa desesperada dele de sair dessa armadilha. Mas aqui, eu vou dizer uma coisa. Ainda que ruins, eu acho os filmes deles, o filme dele, legal, cara. Eu não acho que é um ruim, mas que fica na média, acho. Isso vindo de você não quer dizer nada. Do Shyamalan, eu realmente só gosto do Sexto Sentido, que é fantástico, e do Corpo Fechado, que é muito bom, mas dali pra frente... Transformers 2 ultrapassa a bilheteria de episódio 3. Episódio 3... Star Wars. A Vingança do Sith, né? É o último. O Anakin fica doidão e mata todo mundo, né? É o único que tem alguma coisa boa. A segunda metade dele... Sim. Ele tem alguma coisa boa. É o último da maldita nova trilogia. Toda a trilogia não tem no detalhe final, a partir do momento que ele mata as criancinhas e em diante. Voltando aos Transformers. Tá aprendendo, hein, Paulo? É assim que funciona, velho. Por falar em Transformers e a Megan Fox, né? Bem, acho que ela foi a razão de mais de 800 milhões de dólares pelo mundo inteiro, né? 383 só nos Estados Unidos e 417 ao redor do mundo. Imagina se ela aceitasse a proposta do garoto, né? Nossa senhora. Imagina quanto que não ia fazer de bilheteria. Imagina o cara, come a Megan Fox e ainda ganha mais de $1 milhão. Já, mas olha, cara, voltando em Transformers, eu não achei o segundo filme tão ruim assim, não. Vi muita gente criticando, falando mal pra caralho. Eu achei mais do mesmo. O que teve Transformers 1, chegaram no 2 e extrapolaram a mesma coisa. Mas é esse que foi o problema. Os gigantes brigando e Megan Fox. Tem as duas coisas. Mas, porra, não... Eu não esperava nada mais além disso, entendeu? Mas eu achei excessivo, eu achei demais. Eu gostei muito do primeiro, mas o primeiro conseguiu desenvolver bem porque foi 1h30, entendeu? Esse segundo foi quanto tempo? 2? Ah, foi mais de 2 horas. Eita. Ah, podia ser um pouquinho mais curto, mas ainda assim, ele entregou o que todo mundo queria, que era robô gigante brigando e Mega Fox. Ah, é, mas só que teve horas que as piadinhas ficaram forçadas demais. Ah, cara, é aquilo, né? Ah, a mãe do moleque fuma maconha no meio do... Tá lá na faculdade, começa a fumar maconha, fica mais louca que os alunos. Tá, mas tem que ter momentos, assim, de humor não, mesmo. Eles fizeram aquela regra máxima de continuação. Tudo que deu certo no primeiro filme, vamos fazer de novo no segundo filme. Ah, deu certo o pai e a mãe fazendo cena engraçadinha? Vamos fazer de novo. Deu certo o robô gigante se pegando? Vamos fazer de novo. Deu certo o Mega Fox fingindo que atua em posições mostrando que ela é gostosa? Vamos fazer de novo. É basicamente isso. Ah, não, mas a parte da Mega Fox e as lutas, tudo bem. O problema foram as piadinhas que pra mim ficaram muito forçadas. Aí, pra conseguir emendar mais piada e mais luta, eles deram, sabe, o que já não tinha de roteiro, eles espremeram mais ainda. Tem uma hora que eles estão conversando com o robô, aí o robô, então. Não, né? Vocês querem a arma que vai precisar pra matar o Fallen? Ah, legal. Pum, de repente eles se teletransportam do nada pro Egito. Eles estão em Washington, foram parar no Egito, sabe? Pô, o que aconteceu? Tá parecendo novela da Glória Perez, né? Que o cara tá na Índia, ponte tá no Brasil aérea, ao mesmo tempo. Ponte aérea o tempo todo, cara. Parece que você atravessa a rua, tá em Dubai, né? Exatamente. Você tem ponte aérea ali, Washington, Egito, Washington, Cairo, né? Eu não vi ninguém reclamando do fato de que no Harry Potter 6 o Harry Potter pegou na mão do Dumbledore, os dois apareceram, foram passar do lado de uma caverna no meio do mar e tal. Mas eles aí no caso ele que deu a entender que eles aparataram, isso aí tem no livro. E quem te garante que a porra do robôzão não foi pra Hogwarts? Ah, foda-se. Televisão. Vídeo do painel de Smallville mostra o uniforme de Clark Kent. Saiba tudo que rolou no painel de 24 horas. Divulgado o pôster da terceira temporada de Chuck. Amy Acker voltará a Dollhouse. Lost. Nós tivemos também na Comic Con em San Diego, o Damon Lindelof falou que a gente vai ver personagem que não apareceu desde a primeira temporada da série. Dizem também que o Daniel Faraday e a Juliet estarão presentes, sim. Apesar da Juliet já estar em outro projeto, né? A atriz que faz a Juliet, a Elizabeth Mitchell, já está em outro seriado já. Ah, o santo do cara é forte. O Michael não perdeu o emprego lá dele no outro seriado para poder aparecer no Lost? Não, tanto o Michael quanto o Batmanuel também lá, o cara da... Que o Kane foi cancelado e ele voltou com tudo nessa quinta temporada. É o Richard Alpert, né? Richard Alpert, isso. Cara, quem foi que apareceu na primeira temporada de Lost, depois não apareceu mais? Piloto. Pode ser o piloto. O Greg Greenberg, é possível. Só o piloto, meu. O irmão da Boone também tinha esse nome dele. Não, ele apareceu depois. Ele apareceu nas visões lá. É, o Boone apareceu. As visões, mas não é se ele apareceu em termos de estar vivo? Tá falando de vai aparecer, porra. Se não apareceu mais, é que o ator não apareceu mais na série. Não tem essa de estar vivo ou estar morto. Ah, e só pra constar, a Elizabeth Mitchell, ela tá na refilmagem do seriado V, dos Homens Lagarto lá. Que promete ser um troço bem interessante. Eu adorava ver a batalha final. Sim, a série foi muito legal. Eles comiam um rato, né? Eles comiam um rato. Não só. Não só, né? Não só. Bem, e outra coisa interessante que apareceu no painel do Lost foi que o Dominic Monaghan, o Charlie, ele simplesmente aparece no palco e de repente todo mundo agradece a presença de todos e vamos embora, entendeu? Só pra deixar mais uma vez no ar a dúvida se ele vai participar ou não. Mas isso daí já teve naquele comercial, né? Que tá o cara do Grey's Anatomy. Isso, que ele tá jogando pebolim. Eles estão jogando pebolim, né? Que o cara fala, não, você tá morto. É, então, mas o mais engraçado nisso tudo... O mais engraçado nisso tudo é que ele tá fazendo outro seriado da ABC, que chama Fast Forward. Então, aí quando saiu isso, todo mundo, nossa, meu Deus, o Charlie vai voltar. Aí ele apareceu como fazendo parte do seriado e o pessoal, não, mas ele tá em outro seriado agora. Aí ele foi visto tomando café da manhã, não sei se era com o Damon Lindelof ou com o Carlton Cuse. Aí o pessoal, aí tem coisa, né? E agora ele aparece no, na San Diego Comic Con. Então eu tenho quase certeza que ele vai aparecer na sexta temporada. Deve ser aquelas participações de 3, 4 episódios só e mais nada. Vai aparecer, gente. Eu aposto nessa última temporada. Todos os personagens de Lost que já apareceram vão aparecer de novo. Todos. Dependendo se morreu ou não. É, menos Rodrigo Santoro e Nick. Não, esses dois não. Mas eu aposto que a Ana Lucia vai aparecer de novo. Eu acho que apareceu. Não, a Ana Lucia não deve aparecer porque ela arrumou uns barracos feios lá no. Não, mas ela já apareceu nessa última temporada. Quem não deve aparecer mais é a Lib e o Mr. Echo, já falaram que não querem voltar pra Lost. Não, eles já levantaram a possibilidade que os dois apareçam sim. A Lib, parece que o mal-entendido resolveu isso no do Lost. Parece que a Lib, os problemas estão se resolvendo, de alguma maneira, corre o risco de chamarem ela. Mas, mesmo assim, não necessariamente. Seria bom, né? Só pra gente deixar claro, né, o Carlton Kills também disse que agora a temporada de Viagem no Tempo terminou, e também não vai ter mais flash forward, né? Então a coisa vai ser linear do começo ao fim da temporada. O que vocês acham? Bom, que vai ser uma temporada linear? Vai. Isso vai ser uma experiência no mínimo inovadora, cara. Se vai ser linear, quer dizer que o pessoal que estava em 1977, naquela explosão magnética, foi parar em 2007 junto com todo mundo. Porque não dá pra ser linear em dois tempos. Né? Exatamente. Vai ficar esquisito se for de outra maneira. Mas a teoria é que ele aparece no aeroporto e de alguma maneira esteja numa realidade alternativa à queda do avião. Meu Deus. Lost virou quadrinhos. Virou Star Trek. É, mas não foi isso que o J.J. Abrams fez nos últimos episódios? Aquele seriado de mulherzinha que ele fez, que eu esqueci o nome? Fringe. Seriado de mulherzinha, o que ele fez antes do Aiden. Alias. Cala a boca, porra de puta que pariu. Felicity. Não foi no último episódio que tem uma realidade alternativa? Ou eu tô me confundindo? Acho que eu sabia, era só drama. Não, eu não assisti feliz, mas o Lúcio falou, tá certo. A série acabou, chegou na última temporada, teve aquele finalzinho que seria o final oficial. Aí eu tinha que render alguns episódios, não sei. O cara fumou uma maconha pesada, inventou uma história de que a mulher conseguiu voltar no passado pra alterar alguma coisa lá. E aí ela viveu os últimos, eu acho que 7 episódios nessa realidade alternativa em que tinha tudo dado merda, porque ela voltou atrás de uma decisão dela. E aí não gostou disso, aí deu um jeito de mudar o tempo de novo na realidade alternativa pra voltar como era antes. Mas graças a Deus eu não vi nada disso, eu só li sobre isso na internet. E só pra terminar Lost, nós tivemos alguns virais promocionais, né? Então, 3 vídeos, aquela restaurante de galinha que o Hurley virou dono. Vídeo daquele programa Os Mais Procurados da América, que Kate. E por último, ainda tem um promo feito por um fã, né? Que ficou muito bom. Eu não vi, mas a minha filha viu. Já viram o pôster da próxima temporada? Personagens que já morreram e outros ainda vivos, muita gente. E o Loki de costas. Esse pôster foi o pôster que os fãs fizeram, não é o pôster oficial, não, Lúcio. Ah, é o pôster. É. Tava na Comic Con. Não saiu o pôster oficial ainda, não. Eu li isso hoje, e falando que foi um pôster feito por fãs, que era o Dirt que tá falando aí, mas que o pôster oficial ainda não havia sido divulgado. Tô falando isso, quando é que começa a temporada lá fora? Janeiro de 2010. Tá merda, ela tem tudo isso. Ela vai chegar aqui em março, provavelmente. Ah, né? Eu lembro quando acabou a quinta temporada, eu falei, meu, agora eu vou entrar em coma, por favor, só me acorde em 2010. Cara. Sim, o final da quinta temporada é muito foda. Maldito episódio de 2 horas. Daí, você sabe, eu assisti, como falei, eu demorei pra assistir a temporada de Lost. Eu fiz a maratona, em 2 dias assisti a temporada inteira. Caralho. Puta que pariu, que série foda, viu? E vários outros palavrões consegui colocar nessa mesma sequência. Maravilhoso, velho. É, vamos ver, né? Se os caras amarrarem tudo direitinho, vai ser ótimo, né? Bem, tivemos também na Comic Con o vídeo do painel de Smallville, que todo mundo tava reclamando muito do que foi a 8ª temporada, né? Então, pelo menos o que... Eu tô reclamando desde a 4ª temporada. Aí, desde que acabou a 2ª, eu não assisto mais, sabe? É, então, por aí também. A 3ª já tava... Eu não assisti temporada nenhuma de Smallville, pra falar a verdade. A 1ª e a 2ª foram bem legaisinhas, cara. Então, eu gostei, até porque prometeram que no final da 2ª ele ia voar, e tudo indicava que ele ia virar o Super-Homem. Né? Aí começou a virar uma novela sem fim, uma malhação com superpoder. Até a 4ª temporada tava legal. Aquele episódio da 2ª temporada, que tem uma velhinha que vê quando a pessoa morre, aí aparece um vislumbre da capa do Super-Homem, foi muito legal, mas depois daí foi ladeira abaixo. Ah, é, que aparece o Lex Luthor com o terno branco de presidente, não é? Isso! Ali, é fantástico, me... esses 2 episódios que aparecem aí, são fantásticos. E assisti de novo os trechos da visão dela, que foram muito legais. Aquele vislumbre da capa, quando ainda tinha uma esperança de fazer algum sentido, mas depois começou a aparecer aquilo verde e umas bizarrices assim, o negócio ficou meio complicado. Não, eu acho que quando apareceu a Lois Lane em Smallville, Daí eu falei, pô, já era, acabou. É nada contra aquela atriz. Não, fantástica, atriz, não, linda. Eu não contexto. Tinha que ter acabado na quinta temporada com ele indo pra Metrópolis e pronto, dando uma indicação que o Draft Perone acabou. É, mas parece que já falaram que vai ter uma quebra aí, vai acabar o Smallville e tipo, vai virar a Metrópolis, entendeu? Pois é. Talvez, agora eles mostraram um vídeo da Comic Con que parece que vai ser interessante. Deixa eu só fazer uma pergunta. O Jeff Loeb ainda tá na produção, envolvido com a produção? Não, ele foi mandado... Não, Jeff Loeb... Tá na terceira temporada, como eu já. Ah, não, Jeff Loeb foi mandado embora de Heroes. Ele saiu de Smallville, foi pra Lost e depois foi pra Heroes, não é isso? Não, pra Lost... Não, é louco, imagina Jeff Loeb em Lost, ia ser foda. Ele foi pra Lost, sim. Foi sim, cara. Ele ficou um tempo em Lost, depois ele foi pra Heroes. Foi no começo da terceira temporada, então, pode ver que foi por isso que foi uma merda. Ele chegou, tem uma ideia muito legal, Paulo e Nick. É até engraçado que ele sai, aí pra preencher a cota de escritores ligados a quadrinhos, eles levaram o Brian Vaughn pra escrever em Lost. Então a senhora melhora, né? Sim, melhorou consideravelmente. Olha, ele em 2006, que temporada que era essa? Em Lost, ele foi pra em 2006 em Lost. Terceira! que eu falei? É a segunda temporada, né? Foi 2004 a primeira, 2005 a segunda, 2006... Terceira temporada. Você acertou, cara. Ele ficou 12 episódios, justamente os 12 primeiros. O vídeo parece estar mostrando uma mudança, né? Um pouco no jeito de passar a série. Vai ter mais sacanagem, assim, vai ter cena mais de emoção, de ação... É, mas agora, digamos assim, a coisa vai ser um pouco mais interessante. E no final apareceu um uniforme alterado do Super-Homem e o Clark com um sobretudo e um uniforme preto, né? Ah, meu Nessa Deus. Hora, a mulherada quase teve um piti vendo o vídeo, né? É aquele uniforme parecido com o que ele usou na... De volta da morte, né? A morte do Super-Homem. Isso, exato. Até porque vai ter os Zod, não sei, Zona Fantasma. Talvez eles puxem por isso aí. É, e também, vocês lembram que no começo desse último filme do Superman Returns, ele no comecinho ele aparece com um uniforme cinza, quase preto também, na volta dele pra Terra, não sei se vocês se lembram dessa porcaria de filme, mas... Pô, a gente tá bem, cara. Smallville, Superman Returns, que mais? Eu acho que isso daí tudo é pra provar que não dá pra adaptar o Superman, né? Não dá pra tirar dos quadrinhos, né? Tá, assim, cara, Super-Homem é muito bom e o Superman 2 também. O Returns é praticamente o primeiro filme, cara. Mas é mais bizarro, tá? Eles provaram que o primeiro filme podia ter sido ruim, é isso aí. O problema do Superman Returns é que depois de você ter acompanhado o Super-Homem do desenho animado, aquele Lex Luthor do desenho animado matou qualquer Lex Luthor bobalhão do filme. Ficou sem sentido aquilo. Mas é que tá, né? O Lex Luthor do Smallville, nessas duas primeiras ou três primeiras temporadas, tava na cara de que ele ia virar aquele Lex Luthor, né? Tava muito bem interpretado pra ir pra esse caminho. Daí, de repente, se perdeu, né? O John Glover, que era o pai, o Lionel, o Luthor ganhou espaço, o Lex perdeu um pouco de espaço e misturou todo o meio de campo ali, ficou uma porcaria. Painel de 24 horas. É assim, o que vai mostrar? O que vai falar na oitava temporada? Jack Bauer tá aposentado, morando com a Kim e a neta. Aí aparece um mercenário falando que tem planos de matar o presidente do Irã, que ele tá em Nova York. Por isso que ele vai pra Nova York. A Kim vai aparecer, cara? Diz que vai. Já começa mal, já é mó presságio, cara. Cara, isso é mó presságio, olha só. O Fred Prinze Jr. tá na temporada, velho. Isso Fred é mó presságio. Fred Prinze Jr., velho. Isso é mau presságio. Seguiado com Fred Prinze Jr. é roubada. Agora aqui, se eu não tô maluco, essa Kate Shakoff, que tá aqui no elenco também, é a menina que era de Galáctica, como é o nome dela, Starbuck. Se for, ela é uma boa atriz. Em mais de um sentido, diga-se passagem. É, enfim, eu gosto de 24 horas. Não, Mara não chegou ainda. Ainda não. Na hora que ela chegar, o assunto muda. Eu gosto de 24 horas, eu gosto de Jack Bauer, mas pra mim a série também já tá se perdendo há algum tempo, cara. Essa última história dele na África, essa última temporada foi uma sacanagem da porra. Nada mais fez sentido. Deixa eu perguntar, quantas temporadas já teve o 24 horas? 7, a próxima agora é a 8ª temporada, que dizem que será a última. 7 temporadas. 7 temporadas. Você pega tudo que ele faz nas 24 horas em cada uma dessas temporadas. O sujeito tinha se aposentado no segundo dia infernal. Aí ele tá indo pro oitavo dia. Aí é que tá, ele se aposenta e sempre alguma coisa acontece pra trazer ele de volta. Cara, que essa ele última não temporada... Volta, tá que nem ele o Chuck Norris. Ele não volta, bicho. Essa última temporada, essa sétima temporada, virou uma algazarra muito foda. Cara, se tem um bando de terrorista, de um país eco-africano ameaçando alguma coisa. Ah, eu vou bombardear os Estados Unidos, eu vou derrubar aviões se você não fizer o que eu quero. Os caras invadiram a Casa Branca, vai pro inferno, porra. Se eu sou o presidente daquela merda, eu mandava explodir o país inteiro dos caras, entendeu? Fica nessa frescurinha, ah, pelo amor de Deus. Não dá. Chegando no limite. Chegando no limite. Eu tô fazendo limpeza étnica aí. Não, cara, eu fico tranquilo. Eu sei que eu posso dormir tranquilo em saber que o Dudu não é presidente dos Estados Unidos e que nenhum país vai ser explodido essa noite. E Big Bang Theory, vocês assistem? Sim. Big Bang Theory eu comecei a assistir agora, cara. Eu curto. É muito bom Big Bang Theory, cara. Nossa, eu choro de dar risada com as referências dele, cara. Ele é muito, cara. Sim, sim. Comecei a assistir agora, porque na verdade a primeira temporada eu não consegui assistir, porque o ator que faz o Sheldon é insuportável. Eu vejo os trejeitos dele, do tal do Sheldon. Consigo assistir, cara. Você é louco, Flávio. É que você não conhece o Lúcio, né, cara? Não, Lúcio, cacete. Flávio, Lúcio, você conhece. O Flávio, eu não sei. Vocês conhecem o Hunter pessoalmente? Ah, o Hunter. O Sheldon é o Hunter, cara. Sim, pois é. É o Hunter. Por favor, esclareça quem é o Hunter. É um amigo Hunter, nosso. Cara. Hunter é um amigo nosso. Todos nós nos conhecemos de uma lista de discussão de quadrinhos chamada Moças. E o Hunter é um desses nerds da velha guarda, digamos assim. O cara disse que é português, tem sotaque carioca, mas tem cara de japonês. E ele é nerd pra caralho, velho. Ele é o Sheldon. Imagina o Sheldon, é o Hunter. Cara, eu fui na casa dele, tem um armário cheio de gibi, uma quantidade monumental. Eu peguei um, ele ficou olhando com uma cara de pavor. Até que ele na minha mão e ficou virando as páginas pra mim, pra não amassar. A primeira vez que eu encontrei com o Hunter, a gente tava indo pra um bar lá em São Paulo, encontrar com o JP Martins, que o JP na época era um dos donos da Via Letra, agora não tá mais. E o Hunter levou um gibi, é de um mangá japonês lá, qualquer absurdo que ninguém sabe que existe, que todo gibi tinha umas 500 páginas, ele ficou a noite inteira tentando convencer o JP a publicar aquilo no Brasil. Nossa. Não, Jota, porque isso é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o JP virou, falou pra ele: Hunter, no Brasil hoje deve ter um público de aproximadamente 3 pessoas que comprariam isso. Uma delas é você e já tem. Por que eu vou publicar essa merda aqui? Bem, então, o produtor falou sobre Big Bang Theory, que a gente pode esperar sobre as relações do Leonardo com a Penny, e também ele vai intensificar a relação do Sheldon com a Penny. Interessante isso, cara. É interessante porque, na verdade, é muito mais interessante a relação do Sheldon com a Penny do que o Leonard com a Penny. Ah, eu também achei. Eu achei super interessante a parte do... Nem tanto... É muito mais disfuncional do que os outros dois, né? Exato, porque assim, no primeiro você tem aquele clássico, o nerd que quer pegar a gostosa. No segundo, eles vivem uma relação completamente... Ela não sabe se odeia ele não sabe se ele despreza ela por ela não ser completamente burra e ter feito faculdade comunitária. Cara... Eu achei muito engraçada essa relação deles, assim. É. Legal, a relação deles ficou muito, muito interessante. Mas a própria relação do Leonardo com a Penny ficou interessante na segunda temporada. Não, é legal também, cara. Ficou aquela coisa meio a gato e o rato. Mas eu achei o mais legal foi quando ele conseguiu, a hora que ele tava na cama com ela, os dois bêbados, ele falou... É, e pensar que no fundo, o teu pai tá transando com a minha mãe. Não, daqui pro fim, ótimo, você cara. Querendo transar com seu pai e eu tô querendo transar com a minha mãe, é isso que ele falou. Não, aquilo ali é aquele tipo de comédia growing pains, né? Vai aumentando o volume da piada, né? Enquanto vai passando. Daí quando chega eles dois na cama e. Puta, meu, eu quase mijei de tanto. Você sabe que não vai rolar porque você vê que não tem nenhuma música, nenhum clima que tá se formando, né? Mas na hora que o cara manda essa, eu falei, puta, eu quase caguei da risada. Conrad, admita, vá, você se identificou legal nessa cena, vá. Cara, eu. Com certeza, amigo. Com certeza. Eu acho que eu já passei por isso na minha vida umas 4 ou 5 vezes. E cara, não aprende, seu imbecil, não aprende! Pra você ver que eu não sou tão geek assim, cara. Eu não sou tão nerd assim, cara. Eu sou burro. Eu tô cometendo o mesmo erro sempre. Eu não sou como os Borg, cara, que aprendem com os erros. Quadrinhos. Sylar lançará quadrinhos. painel DC Nation tem revelações. Conheço os vencedores do Eisner Awards 2009. Veja o trailer das versões anime de Wolverine e Homem de Ferro. Como assim? Sai largando sei lá, quadrinhos. Como assim? É, o ator. O Zachary Quinto. É. Ele como roteirista ou desenhista? Não, ele tem uma empresa, né, que vai fazer uma parceria e eles vão desenvolver séries em quadrinhos. Caraca. Cara, se ele fizesse histórias em quadrinhos do Siler, de repente poderia ser interessante. Não, nada provavelmente que vem de não, porque ele não tem os direitos sobre o personagem, porque, né? E nada que vem de Heroes tem interessante demais, deixa pra lá. É, tá aí, essa é uma série que eu comecei a assistir e tal, começou a ficar chato, eu parei. Painel DC Nation, alguém quer comentar alguma coisa? É, na verdade o DC tá caminhando para um vamos entregar tudo para Geoff Johns, né? Ah, eu não queria correr, não. Não, não sei, eu só acho que ele não vai dar conta de tudo, né? Bom, o James Robinson vai assumir a liga, né? Agora vai colocar o Batman, que já é. Pode tacar spoiler aqui? Ah, pode, fica à vontade. Alerta de spoiler. Tá, que o Batman nos Estados Unidos já é o Dick Grayson, né? Sim. A Dona Troy, o Bonel. Daqui só o Hal Jordan que é clássico, né? Realmente é aquilo, né? O James Robinson, pode sair qualquer coisa, né? Pode ser uma série maravilhosa, como pode ser uma merda redundante, né? Vocês acham que ele vai ser melhor que o Dwayne McDuff? Olha, não precisa muita coisa pra ser melhor que a do Dwayne McDuff. Mas vai depender do quanto que vão interferir também no trabalho dele. O Dwayne McDuff saiu xingando demais a DC. Tá, nenhum roteirista sai xingando do jeito que ele xingou sem motivo. O problema é quando você pega uma revista com muitos personagens, Super-Homem, até a influência editorial é pesadíssima, né? Mas vocês chegaram a assistir os seriados animados da Liga? Nossa, a Liga Sem Limites é fantástico, cara. Eu acho. Eu acho que os episódios escritos por eles, por ele especificamente, são muito bons. Sim, são muito bons. Se você pegar eu não sou decenauta, assim, eu não sou decenauta, mas quando eu vi as notícias de que ele tava saindo e xingando, como disse aí o Flávio, eu assustei, falei, caramba, meu, o que que fizeram com esse cara? Porque ele tem um texto bom. É, foi por isso que eu fiz a pergunta que eu lancei o nome do Dwayne McDuff, porque quadrinhos são zero esquerda. Só que o que eu vi na Liga e na Liga Sem Limites me agradou muito. Aí é que tá. Nos quadrinhos, o McDuff começou o primeiro arco muito bem. E com essa primeira história dele tem uma pegada muito boa. A segunda história também. O problema é que chega num determinado ponto que começam essas malditas crises intermináveis da DC. Sim. Começa essa presepada, começa a ter podar. As mega sagas. Exatamente. Ei. Começaram a podar um monte de coisa, começaram a mexer em diálogo dele, começaram a fazer coisas da maneira como ele saiu acusando, né? Mexeram demais no trabalho dele. Teve muita interferência editorial. Quer dizer, não dá pra saber o que era roteiro realmente do McDuff ali. Por isso que fica a dúvida com o Robinson. O Robinson já é um roteirista instável. Se não der, se começarem a jogar muita coisa em cima dele, podarem ele demais, pode virar uma merda do tamanho do mundo essa Liga da Justiça que ele vai fazer. E essa formação que ele vai usar é perigosíssima. É bem... Por causa do título Liga da Justiça, se fosse um outro grupo qualquer com essa formação, poderia render mais dois histórias. Qual a formação que ele vai usar? Pera. É o Monel fazendo as vezes do Superman. Monel, aquele da Legião. Monel é o quê? É um kryptoniano? É um kryptoniano travé? Não, Monel é. Monel. Kryptoniano Portugal. É um kryptoniano português. É aquele que na história da Legião Super-Heróis, aquele que ficou mil anos preso na Zona Fantasma. Ah, tá. Que ele vai fazer as vezes do Superman, o Batman, que vai ser o Dick Grayson, a Dona Troy, pra fazer as vezes da Mulher Maravilha, o Kongorila, que eu não sei por que estão trazendo o Kongorila de volta. Tem que ter alguém pra morrer, cara. Tem que ter um personagem pra morrer em alguma história. E o Hal Jordan pra dar alguma credibilidade, né? Cara, isso tá com mais cara de ser Novos Titãs, velho. O Kongorila vai ser o Pássaro Trovejante, né? Vai morrer na primeira edição e vai ficar... É, vai ter em torno da morte do Kongorila, né? Eles vão investigar quem matou o Kongorila. É. Não, olha, sinceramente. E vão trazer o Snapper Carr de volta, que também é outro personagem que eu não entendo por que trazer de volta. Equipezinha de bosta essa, viu? Sinceramente. Sim, o que estão falando, o que eu ouvi, que eu andei lendo por aí, é que essa equipe não é a Liga da Justiça. Essa é uma equipe tapa-buraco que a Liga da Justiça realmente estreia no ano que vem. Tomara. Isso é só para preencher o espaço de agora que tá rolando no Brasil agora, podia não ser. Ah, o problema do TDT Comics é quando vem com essas séries que vem misturando várias revistas, você ser obrigado a trabalhar aquilo. Ah, tipo, as histórias do Bruce Timm, do Batman, que estão agora no Brasil, histórias de uma única edição são melhores do que muitas sagas. Mas isso acontece na Marvel também, cara. Ao um extremo até. Mas só pra terminar também, a DC adquiriu os direitos dos Thunder Agents, alguém conhece? Muito bom, claro, cara. Nossa, muito, gente. Não, eu tenho os archives deles, são personagens muito antigos. Tu tá de sacanagem comigo, Lúcio. Tu tem umas archives disso. Tem os archives disso, cara. Thunder Agents é muito bom. São histórias muito legais. São histórias muito boas mesmo. Lúcio, você é muito nerd, bicho. Olha, Lúcio, eu fiquei com nojo. Você tinha dúvida ainda, cara? Tem uma dúvida. Bem, durante a Comic Con, né, sempre acontece agora a premiação do Eisner, digamos que é o Oscar dos quadrinhos, e a listagem completa vocês podem conferir no link aí embaixo. Tem alguma aí que vocês querem comentar? Pô, deixa eu ver. All-Star Superman, óbvio. E é muito bom. Mais do que merecido. Ganhar, né? Mas é mais do que merecido. O material é sensacional. Como o Tiny Titans pra crianças é muito divertido essa série. Tiny Titans eu não vi. Melhor série nova, os caras deram pro Invincible Iron Man do Matt Fraction e do Salvador da Roca. Não vi isso ainda, não sei se isso vale a pena. Hellboy ganhando prêmio é sempre bom. Eu achei interessante a Coraline. Que voltou, né? A Coraline ganha prêmio com melhor publicação para adolescentes, já que o filme saiu faz pouco tempo, né? Será que não tem nenhuma relação aí? Tem outra coisa. Mas o Coraline não foi publicado na década de 90 e voltou agora, não é? Versão em quadrinhos que lançaram agora recentemente. Ah, entendi. Era um conto, né? O curioso é que essa versão em quadrinhos tem um traço mais realista que o desenho animado. Não tem nada a ver com o desenho animado. Eu não vi o desenho animado. E uma pergunta: o que vocês acham da polêmica decisão de não terem dado o prêmio de melhor artista pro Rob Liefeld? Como é que é? Eu não. Cara, você não fala assim não, porque o Conrad é fã do Rob Liefeld, tá? Imagina, cara. Olha, tem uma coisa aqui surpreendente, que o melhor escritor não foi pro Grant Morrison, foi pro Bill Willigan, de Fables. Nem pro Jeff Loeb, né? Não, o Jeff Loeb não ganha nem de mais lá, cara. O Jeff Loeb é uma tremenda enganação, né? Tremenda. Sabe, a única coisa legal do Jeff Loeb que eu li foi o X-Force que ele fez na década de 90 também. Que era bem interessante, cara. Era uma série pé na rua, assim, pé na estrada, e com a molecadinha do X-Force. E era interessante, cara. Era gostoso de ler. Tinha um bom texto, assim, bons diálogos. Bom, eu não sei, cara, eu não gosto do Jeff Loeb. É aquilo, o Jeff Loeb é mestre em não entregar o que promete. Ele promete uma tremenda história e entrega uma história de merda. Colecionáveis. Bem, pra quem gosta muito mesmo, né, daquele jogo da Microsoft, o Halo, o pessoal da Weta Workshop, que fez todo aquele material pro filme do Senhor dos Anéis, confeccionou um anel de prata, que é formado da cabeça do Master Chief, né, que é o capacete dele. E você pode comprar no site da Weta por um valor equivalente a $180 americanos, né? Vocês teriam uma porcaria dessa? Cara, eu nunca nem joguei Halo. Eu nunca joguei isso, eu não teria, não. Pra ser bem sincero com você, eu só sei que Halo existe porque algum tempo atrás, que eu não retrasado, eu acho que eu traduzi um GB pra Panini, que era um especial de Halo. Assim que foi saber o que era. Eu nunca nem que eu tinha ouvido falar nisso. E o Halo também só descobri por causa desse mesmo gibi da Panini, que fui eu que fiz o entregamento. Eu tenho muita vontade de ver um filme que faça sobre Halo, porque depois que eu traduzi o gibi, eu vi que a história era interessante. Eu não tenho paciência pra jogar o videogame, mas um filme disso seria legal. Mas falando em colecionáveis, saiu um anel também, né, da Legião. Não, da Legião. Lúcio falou anel do que, gente? Da tropa dos Lanternas Negras. Lanternas dessa nova série do Geoff Jones. E saiu uma versão pela DC Direct, o anel, cara, da tropa. Eu achei muito legal. Deu vontade de ter. Apesar de não entender puta nenhuma de vida. Tech tecnologia. E pra tecnologia, nós temos o Taser X3, que agora vai ser possível colocar 3 meliantes no chão com um tiro só, né? Do que se trata? É, não tem o Taser, né? Que o pessoal aperta o botãozinho, sai os dois fiozinhos lá e frita o sujeito. Então, esse aqui você acerta 3 de uma vez. Mas como é que sabe que você vai acertar 3, né, cara? Se acertar os 3 de uma pessoa só. Não, mas é aquele negócio, você vai disparar em 3 direções diferentes. Se você estiver no meio de uma multidão, você sabe que 3 vão cair. Os outros 20, você pensa em alguma coisa, mas 3 vão no chão. Os outros 20 vão vir pra cima de você, né? Games. E agora vamos para a sessão de game. Game de realidade aumentada do PS3 deve sair em dezembro. Reveladas mais músicas de Guitar Hero 5. Eu não joguei nenhum, já tá no 5 essa porra. Let's play some Tetris, motherfucker. Game de realidade aumentada, esse é triste. Cara, essa realidade aumentada é uma coisa podre. Eu vi na televisão, você segura um papelzinho e vê na tela que no papelzinho... É, mas a ideia é acoplar isso a óculos, que nem os óculos 3D, né? E você vai conseguir enxergar a partir daquele óculos a realidade aumentada. É tentar criar alguma coisa parecida com o que se faz. Com aquela coisa de sensor de movimento, não sei o que lá. Fazer alguma coisa parecida com. Project Natal. Não. É, o Costa fala o seguinte: parecido com aquela visão que personagem de jogo de luta tem. Isso. Que olha pro inimigo e aparece alguma coisa indicando sobre a pessoa. Ou tá indo uma estrada e, né, e pelo óculos vem informações sobre a estrada, o GPS no próprio. Mas não, sabe o que seria? Sabe o que eu achei que poderia ficar muito legal nessa realidade aumentada? Por exemplo, um jogo detetive. Sabe o jogo detetive? Se você pudesse fazer disso, uma brincadeira dentro da sua casa com realidade aumentada, seria muito legal, meu. Seria muito divertido. Porque também tira o player da passividade. Eu acho isso interessante. Ah, você então tá sugerindo o quê? Que vai ter o porra do Coronel Mostarda? Seria legal, cara. Na televisão e não um óculos 3D não tem graça. O que aparece hoje em dia é, você mostra um papel pra tua webcam e aparece na tela do computador um bichinho, como se estivesse naquele papel que você tá segurando, por exemplo. É, mas a internet no começo era dentro de uma sala. Vai ser o Tamagotchi 3D, né? Tamagotchi, foda. E também foram reveladas mais músicas de Guitar Hero, né? Agora foram 15 músicas que passou o número de canções na que podem ser executadas para 85. Não, você tem de tudo. Você tem de Blink-182, Nirvana, e você chega até Stevie Wonder, cara. Porra. Johnny Cash, me colocaram Ring of Fire. Dire Straits, Sultans of Swing. Ah, cara, o Guitar Hero tem uma variedade musical muito boa. Eu tenho o World Tour e tem músicas bem variadas. Tem desde... Oh, Under Pressure, Bob Dylan. Ó. É muito bom, cara. Não, mas é o que eu fico imaginando como que vai ser zerar a música do Stevie Wonder, cara. Você vai ter que jogar de olho fechado? Miscelânea. Vamos agora para miscelânea. Completados essa semana 15 anos da morte de Mussum. Twitteiros decretam o dia da lingerie. Post atualizado e com fotos. Músico protesta contra a United Airlines com música. True Blood vai ser comercializado. E veja a máscara assombrosa de Tony Stark em Homem de Ferro. Bem, essa semana nós tivemos, ó, dia 29 de julho, marcou os 15 anos da morte do Antônio Carlos Bernardes Gomes, que foi o mais conhecido como o Eterno Trapalhão Mussum. Também conhecido como o Grande Pássaro, Azulão. Nega Maravilha também. E pra isso, a data foi lembrada pelos usuários do Twitter com a criação da hashtag Mussum Day, que chegou ao primeiro lugar no... Sim, que irritou o mundo. Chegou, por muito tempo, cara. E olha, tem um fake do Mussum no Twitter, que é o Mussum na live, que é muito legal, cara. Ele só fala, assim, com Forevis, realmente, é todo Ives e tal. E é muito legal de seguir ele. No dia do Mussum Day, eu tava recomendando pra todo mundo. Comemore o Mussum Day seguindo o Mussum na live. É, vale a pena, é divertido. Ah, cara, eu sou obrigado a falar que eu fiquei de saco cheio do Mussum Day, viu? Eu consegui falar do Mussum Day, ó, da gripe H1N1, falando em forma de Mussum, cara. Foi muito divertido. Aí os blogueiros estão saturados desse monte de flash mob, principalmente aquela coisa do Fora Sarney e tudo mais. E eles criaram a Lingerie Day, que foi dia 29 de julho também, né? Parece até que foi de alguma coisa a ver com o Mussum. E o pessoal começou tudo com uma grande piada e pediu pras moças e rapazes também colocarem fotos deles de lingerie. Eu soube que o Conrad colocou uma foto dele só de tanguinho. Não, cara, isso não aconteceu, de fato. Lúcio, né? Propriedade de Lúcio. Sai fora. Eu sou um rapaz comprometido, me respeito. Olha, cara, não faça piadas com relação a isso. É uma página que é muito dolorosa. É um assunto doído pra você, né? É traumático? Ele machucou por dentro? Olha, o que eu sei é que vendo essas fotos aqui do post, eu percebi que eu sigo as pessoas erradas no Twitter, porque nenhuma das pessoas que eu sigo colocou lingerie e ficou lá fazendo que, pose. Você queria o quê, cara? Que o Eduardo Moreira colocar foto? Cara, eu acho. Eu já acho. Colocasse foto de lingerie também, meu? Caralho. Eu acho. O pior é que eu acho que o Jabu colocaria foto só pela farra, velho. Ah, se você pedisse. Eu já acho que temos aí um problema sério, cara. Muitas dessas garotas que colocam aí são muito novas, cara. Fazendo. Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Vamos pro protesto dos músicos contra a United Airlines. O que aconteceu? Tinha uma banda do Canadá, Sons of Maxwell, que o líder é o David Carroll. Eles foram pegar um voo e pela United Airlines e descobriram que a empresa simplesmente destruiu um violão deles de 3.500 dólares na hora que eles chegaram no destino. Aí eles ficaram por um ano tentando lá um reembolso pelo valor da guitarra quebrada e não deu certo. E o que eles resolveram fazer? Fizeram um clipe e o título é United Quebra Guitarras. Eu vi esse clipe, cara, é muito legal. É muito legal isso. Eu ouvi falar disso, mas acabei não assistindo, velho. Eu ouvi falar dessa história, mas não... Assistam que é muito interessante, cara. É bem legal. Eles criaram uma música protesto com bom humor. O clipe é genial, a música é genial. Vale muito a pena. Gente, dá uma olhada que vai ter no post aí, vocês podem acompanhar também. E o mais interessante que eu achei foi assim, eles não quiseram pagar 3.500 dólares, né? E tomaram na cabeça com mais de 180 milhões, né? Porque depois que a repercussão desse vídeo aconteceu, as ações da United caíram 10%. Isso aí, monetariamente, foram 180 milhões de dólares. Tem gente que fala que não, mas muitos apontam que a repercussão do vídeo foi a responsável. Porque imagina que, assim, o que o usuário pensa? Não, o United não tem cuidado com a sua bagagem? Meu, a coisa cai. Sim. É aquela coisa, né? Os caras não tiveram... cuidado nenhum, geraram um prejuízo de 3.500 dólares pro cliente que tava pagando pra viajar, né? Não deram nenhuma indenização. É realmente uma empresa que tá pouco se lixando pra você, né? E a bebida True Blood, da série de TV, que chama True Blood também, quase a mesma coisa, foi... Agora vai ser lançada a bebida, que não sei se vocês conhecem qual que é o tema da série, né? Conhece? Eu nunca assisti a série, mas eu sei que... São vampiros. Fazem são vampiros e tal, que criam um sangue sintético e os vampiros podem sair do armário porque tem sangue pra todo mundo, né? Basicamente isso? Exato. Isso. Basicamente isso, aí os humanos que não são vampiros e tal, fazem tráfico de sangue de vampiro, porque é uma droga poderosíssima. A propaganda é muito legal, né? All flavor, no bite. Todo sabor sem mordida. Muito legal. Eu só tenho uma dúvida, e esse True Blood vai ter gosto de quê? Sabor, levemente forte e azedo, óbvio, de sangue. Um cor de sangue. Vai ser muito gostoso, não. Vai ser tipo Red Bull, sabe? Bem, pessoal, então a gente encerra por aqui. Eu agradeço demais a presença do pessoal do Papo de Gordo. Alguém quer fazer um jabá? Se é que precisa fazer mais algum jabá, né? Não se esqueçam de acessar a Vida com Logan, www.avidacomlogan.com.br. Acesse também o drliteratura.blogspot.com. Acesse o inutiologia.com.br, procure a música sobre o Robin Field. E, por favor, acessem o Papo de Gordo e escutem o podcast Papo de Gordo. Tá lá em www.papodegordo.com.br. É, gente, a gente vai terminando por aqui esse podcast, que hoje teve a impressionante marca de 556 quilos. E não se esqueçam de mandar e-mails com reclamações, sugestões e mais para nerdrops@gmail.com. E até semana que vem, se é que aquelas três bibas vão voltar. Tchau, tchau. Esse tchau-tchau ficou gay pra caralho, viu, Paulo? Depois ele fala biba, ele solta um tchau-tchau, daí já é. A saudade das três bibas dele, né, pô? Ai, caramba. Até semana que vem! Aqueles programas de redução de pênis, eu creio eu, e o pessoal vai pra uma casa onde as memórias deles são implantadas. Cara, Eu juro que antes de você falar programa de redução de pênis, eu falei. Como é, assim? Reduz tanto que você vira a Elisa do Chico. Do Chico? A gente ouve o quê da Mayra daqui, né? O quê? Pega quem? Tô falando, bando de psicopatas. Eu tava vendo o um vídeo lá da pergunta pra Megan Fox, só isso. Aí eu curti o som. Aproveita, olha agora. Com certeza ele não vai dizer isso pra Mayra, né? Mas tá registrado pra posteridade na gravação do Nerd Drops. Ainda bem que ninguém ouve essa merda mesmo, eu tô salvo. Ô, filho da p***. Ele vai cortar nosso jabá, cara. Cara, que bizarro. Bicho. Nossa, Tony Stark tem peitinho. Só. Momento sofá. Peraí, falando de coisa de verdade agora, essa foto do lingerie veio aqui que tá no Jovem Nerd, é de verdade isso, Polar? As mulheres realmente botaram isso como perfil no Twitter? Diz que colocou, viu? Puta botaram. Que pariu! Você não viu? Aonde? Eu não sigo nenhuma dessas gostosas, não, pô. Pô, essa notícia deu um BO aqui em casa, rapaz. Você queria o que pegar, né? O Jovem Nerd mandou o link pra eu pegar as fotos. Não, na verdade foi o Azaghal, se não me engano. Aí o que aconteceu? Eu abri o link, né? E a gente saiu pra ir jantar fora, né? Na hora que voltou, a mulher foi abrir os e-mails dela, dá de cara com a mulher com a precheca na frente da tela, cara. Nossa! Ah, você tá ligado, pô, lá, que você devia falar isso aí no programa, pô. Isso aí é pauta. Ou você tem medo de dormir na sala se falar isso? Eu já vou dormir hoje mesmo. Não vai escapar do sofá, né? Impossível. Eu não tenho nenhuma dessas também no meu. Olha só assim, a nossa parecida, que é isso. Vou começar. Oh, mas tem umas aqui que é pedofilia, só de olhar na cara. Ah, é? Não tá procurando fazer lá, porra de pedofilia? É, eu sou um professor respeitável. Na boa, tem sim, viu? Peraí, deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu voltar aqui pra ver se tem alguma aqui de pedofilia. Deixa eu ver, peraí. Olha, tem uma aí sim, cara. Ah, tem uma que é tranquilo, cara. Não... Vou contar de baixo pra cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, cara. Uma, duas, e as sete? E as sete? Achei as seis já não pode ter menos de 18. Tem três chaves de cadeia. Não, tem um monte. Subindo aí, tem mais umas quatro, rapaz. Tem três chaves de cadeia nessa brincadeira. Vai direto sem ação. A primeira... Eu acho que só as seis e as sete, né? A primeira, não. Aqui, ó. Vindo de baixo pra cima, as únicas que eu acho são menores de idade aqui. Deixa eu ver. Uma, duas, três... Cara, quatro. Tem várias aqui, velho. As seis e as sete... As seis mais... e as sete, com certeza. O resto tá desalpedaços, pedaços, não dá pra ter certeza. Vamos lá, vai. De baixo pra cima. Então, seis e as sete. Dois, gente. Fica atento. Oito, seis. 9, 10 a 11. Então a gente guarda essas piadas pra gravação? É, eu também acho. Ah, mas eu tô gravando. Ah, você tá gravando? Oh. Olha, eu sou um professor respeitável, eu não compacto com essas coisas, já que tá gravando. Ora, 6, 7 e 11 é chave de cadeia. De baixo pra cima? Aham. 6, 7 e 11. Com certeza. É com cana certeza. Certa. Tá, ok. A 11 pode ser também, ok. A 11 pode ser. Eu acho que a 13 ser. Também. A das 2 de 50 litros ali, ó. Duas de 50 litros? Como? Ó, assim? Se não der 50 litros, eu chuto o bardo e mato a vaca. 50 litros é foda. Eu acho que. Tá te seguindo, inclusive, né, Dudu? Não, tu me segue não, mas o papo. Só por esse comentário, eu tenho certeza que a Mayra não tá em casa hoje. Tinha alguma dúvida ainda, pô? Tinha alguma dúvida, cara? A Mayra está no jornal. Sem colega, meu. Dia de sexta. Dudu tá com a navegação privativa ligada no Firefox, né? Cara, o gordo tá sem colega em casa hoje, meu. É por isso que ele resolveu fazer isso hoje, né, cara? O Gordo tá todo engraçadinho. Tá todo cheio de gracinha. Todo gozadinho. Falando nisso, vamos começar logo antes que Mara chegue, falando nisso?